te passar a visão, veja bem. Já que no mundão você vale o que você tem. Se pra esses otários sou um monte de papel, mostro os plaquê como um campeão, exibe o seu troféu, nigga. Ei, vamos gastar essa onda. Ei, vamos na crista da onda, baby. Ei, aqui no topo eu tiro onda. Eu sou um jogador que entrou pra quebrar a banca. Positividade vai, cê vai se dar bem. Trabalha por amor, que o dinheiro vem. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Eu cansei de imaginar, agora quero o meu também. Na quebrada, house de luxo, carro importado e smartphone. Quem pensa pequeno será pequeno, e quem pensa grande será gigante. Eu vejo além do horizonte, você é o que constrói. Grana tá por aí, a missão é pegar. Não é questão de ostentação, vou te passar a visão, veja bem. Já que no mundão você vale o que você tem. Se pra esses otários sou um monte de papel, mostro os plaquê como um campeão, exibe o seu troféu, nigga. Ei, gastar essa onda. Ei, vamos na crista da onda, baby. Ei, aqui no topo eu tiro onda. Eu sou um jogador que entrou pra quebrar a banca. Se o céu é o limite, tamo longe do fim. O que eu desejo pra você é o que eu quero também. Vi tranquilidade, liberdade, luz pelo caminho. Quem pode, pode, e quem não pode, fala mal de mim. Meta na cara, tapa aqui. Vemos quem dá pra bater. Ninguém pode tirar aquilo que tu fez acontecer. Deixe que diga, que pense, que fale, tipo mestre Jair Rodrigues. Pra cada troféu um campeão existe. Não é questão de ostentação, vou te passar a visão, veja bem. Já que no mundão você vale o que você tem. Se pra esses otários sou um monte de papel, mostro os plaquê como um campeão, exibe o seu troféu. Mostre seu valor, devoção pelo que faz. Sem seu talento, busque o que satisfaz. Prosperidade virá, com o tempo veja bem. Sua hora vai chegar, nem sem atrasar ninguém. Não é pecado lutar pelo que sempre você quis ter. Errado é cobiçar o que o outro fez por merecer. Na vida do ano, house nervosa, skit pesado, moto chavosa. Bem sucedido na vida, família unida. Não é, é questão de ostentação, vou te passar a visão, veja bem. Já que no mundão você vale o que você tem. Se pra esses otários sou um monte de papel, mostro os plaquê como um campeão, exibe o seu troféu, nigga. Ei, vamos gastar essa onda. Ei, vamos na crista da onda, baby. Ei, aqui no topo eu tiro onda. Eu sou um jogador que entrou pra quebrar a banca. Ei, vamos gastar essa onda. Ei, vamos na crista da onda, baby. Eu sou um jogador.